Tudo está perdido, a vida é só ilusão. Não pense assim. Existe alguém que se importa com tanto amor, um amor que abre porta e ultrapassa a desilusão. Se der uma chance, Jesus vai te ajudar. Ele ama você. O verdadeiro amor vai mudar teu viver. O verdadeiro amor lança fora todo medo, traz a cura ao sentimento, restaura e harmoniza as emoções, despedaça o desespero e transforma. Quer desistir do sonho, pois acha que ficou pra trás. Não pense assim.